Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Alcântara. Boa noite, Rogério. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa noite, Marco Antônio Santos Freitas. Boa noite, meus queridos. Tudo jóia? Tudo. Prazer em tê-lo conosco. Prazer é todo meu. E me digam, por favor, eu andei até procurando aqui, mas não estava achando uma fonte meio segura. Como é que está o tempo aí? Está para chover? Como é que não, tá... o tempo está bom. O calor está quente. Então está que nem aqui, então. Ah, está que mais nem ou menos aí. Quanto? Uns 20... 24? 23? Não, 24, 25. Tá. Perfeito. Tá bom aqui. O seu entrevistado já está na linha, ah, Marco Antônio. Que honra, que legal, que legal. Gente, vamos então conversar, vou finalmente poder conversar, tinha tido já já tinha o intento de conversar com ele já há uns tempos, mas estava com problema de contato e lance de agenda dele, então vai ser uma honra a gente conversar com o grande Augusto Minigite, também conhecido como Minigite, na minha opinião, e não só na minha, um dos maiores desenhistas do Brasil. Ele lecionou, por exemplo, durante vários anos na Escola Pan-Americana de Arte, nos cursos de desenho básico, arte publicitária e ilustração editorial. Em 94, junto com o lendário Álvaro de Moya e o Henrique Lipzig, ele organizou o primeiro encontro internacional de comics, né, que era Superheroes Comic Con. Ele também fez parte da exposição Os 25 Super-Heróis e coordenou oficinas internacionais com artistas estrangeiros convidados, gente como o grande Joe Kubert, o Jules Pfeiffer, o Howard Chaykin. Entre 96 e 2007, ele desenvolveu, coordenou e foi professor em cursos de design gráfico, participou de grandes mostras e exposições de arte, como a Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro, o Congresso Internacional de Comics em Angoulême, na França, CCPX em São Paulo, PEX 70 anos em Limeira, São Paulo, né? É uma mostra que, obviamente, fez uma homenagem ao personagem, ao cowboy Tex. Vale dizer até que esse personagem foi criado por italianos, né? Mas ele, o segundo mercado de Tex no mundo é o Brasil, né? Só perde para a Itália. Produziu artes para as editoras Abril Cultural, Reference Press, Scipione, Metal Pesado, entre outras, e desenvolveu também cenários de programas de TV, storyboards e arte conceitual para agências e produtoras diversas pelo Brasil afora. Ele também trabalhou para TVs como Tupi, Gazeta, Manchete, Cultura e várias outras emissoras. A gente vai falar um pouco com ele, tentar colocar todos esses anos de experiência, um pouquinho, dar uma palhinha, né, de toda essa carreira super longa dele e diversificada. Então, parar de embromar aqui e, finalmente, dar um grande alô para o nosso convidado, Augusto Minigite. Tudo bem, querido? Tudo bom contigo? Tudo bem, querido. Sim, uma honra a gente finalmente poder conversar no ar, querido. Não, uma honra é para mim, né? Porque você sabe a dificuldade que foi para a gente se comunicar, né? Foi uma loucura. Pois é, mas o importante é que estamos aqui, estás Vivinho da Silva e eu acho que eu também. Então, você está ligado, assim, né? Pois é, querido, assim, vamos, a tua carreira obviamente é super diversificada, tem trabalhos teus em tudo que é área, né? Então, antes de virar moda aquela expressão multimídia, já eras um exemplo disso, sem saber da expressão, né? Assim, a expressão está popularizada. Me fala assim um pouquinho da tua infância, da juventude. Eu normalmente tento descobrir com os convidados, né? Tentar ver assim a semente que fez eles serem os profissionais que eles se tornaram. Então me fala um pouquinho como é que era o Augusto Minigite, assim, criança. Que tipo de criança era? Depois a gente vai pro jovem. Bom, o negócio é o seguinte. Eu nasci mesmo naquela região do Ipiranga. Uhum. Cambuci e Ipiranga, né? Então, toda a família italiana. Sim, falasse pra mim antes, em off, que a família é tudo da área de Veneza, Pádua, por lá, né? Isso, Mantua, Piemonte, esses cantos todos, né? Sim, sim. Mas fui criado aqui, praticamente como uma criança normal, né? Sim. Praticamente, né? Mas o que fez tu ficares uma pessoa não normal? Conta pra mim. O que é não normal? Assim, eu acho que talvez aquela pessoa mais caseira. Eu acho que não é tão normal assim. Não, né? Pois é. Mas me fala assim, como é que era... Como é que foste assim, exposto às artes? Assim, como é que era a tua família nessa área? Teus pais gostavam de pintura e escultura? Fala um pouco disso. É, tá. A minha mãe sempre foi professora. Tá. Então, quer dizer, com isso eu tinha o privilégio de ter livros em casa, com aquelas grandes ilustrações, onde eu ficava apaixonado, mesmo antes de saber ler e escrever, né? O meu pai já era motorista de ônibus. Motorista de ônibus, tá. Esses rodoviários, né? Sim. Que vai pra cidade. Interestadual. Exatamente, né? Tá. Uhum. Então, quer dizer, eu tive bastante influência com esses livros ilustrados e tal, e eu acho que o primeiro prêmio em desenho que eu consegui angariar foi em 1967. 67. Então eu era um menino mesmo, né? Sim. Mas eu já estou vendo alguma coisinha aí, por exemplo, né, tem uma mistura das duas coisas, ou seja, gosto pela leitura, né, gosto por pesquisar conhecimento, e também lá do pai o lance de viajar, né, tem uma pessoa que é um viajante, não só na parte de criatividade, mas depois a gente até fala um pouquinho dessa tua paixão por motos, tá? Fechando parênteses aqui, desculpa. Exato, isso sim, né? E tem uma outra coisa a acrescentar. Eu também sempre fui apaixonado por histórias em quadrinhos. Uhum. Então, naquele tempo, eu comprava quadrinhos praticamente na feira. Sabe essas feiras de livre, né? Claro, claro. Então, tinha o rapaz, o senhor, que colocava as revistas no chão para vender. Então, quer dizer, veja só, era dos anos 60 e as revistas eram mais antigas ainda. Então, era dos anos 40, 50. Tá, só uma coisinha. Né? O meu pai citava, querido, só uma coisa. Meu pai citava umas histórias em quadrinhos que era Reco, Reco, Bolão e Azeitona. Sim, eu sei, conheço isso daí. Reco, Reco, Bolão e Azeitona. Uhum. Isso é antigo, Pacas, né? Isso é antigo, Pacas. Eu vou chutar, eu acho que deve ser lá por 46, 47, por aí. É mais ou menos isso daí, entre os anos 40 e 50, né? Uhum. E eu pegava, mas também nessa época tinha as revistas de super-heróis, né? Claro. Tinha muito. Né? A maioria então, americanas, né? Isso, americanas, né? Mas você já tinha o Batman, o Superman, tudo. Claro. Que era pela editora Ibal. Claro. Você lembra disso, editora Brasil América Limitada. Claro. Então eu comprava, e isso daí era interessante porque era por centavos as revistas. Que então eu levava um monte para casa. Tá, e tinha aquele lance também de trocar com os amigos também trocar até antes de sessão de cinema, não tinha? Sim, também tinha isso daí, claro, você fazia as trocas, né? Quer dizer, um trocava assim, né? Dava duas revistas e pegava uma no lugar. Era uma coisa assim, né? Já era um comércio. Já era um comércio. Mas eu tinha tudo aquilo lá. E através dessas revistas, claro, antes das palavras vinham as imagens, então eu pegava e tentava copiar os desenhos, os super-heróis. Entendeu? E nessas que foi indo, desenho. Quer dizer, eu só fui fazer curso mesmo de arte, eu já tinha uns 18, 19 anos. Isso foi na Pan-Americana de Arte, para você ver. Ah, tá. Mas uma coisa, quanto por cento do profissional, tá? A gente vê das tuas obras. Qual é a porcentagem que seria o mini-git autodidata e o mini-git, digamos assim, oficialmente treinado? Ah, isso é um pouco difícil de saber, mas eu acho que pelo menos 80% é eu como pessoa. Correndo atrás, copiando. Porque muita gente acha ruim, né? Não, copiou um desenho, mas eu não acho ruim, você está aprendendo da mesma maneira. Claro, claro. Você está desenvolvendo. Então, quer dizer, eu 80%, 70%, vai, talvez, de revistas, cavocando, indo atrás, correndo, desenhando, errando, acertando. E eras o tipo da pessoa que também, que a gente vê, por exemplo, eu estava vendo até umas obras tuas, tinha até um desenho maravilhoso, em homenagem até ao falecido até esse ano, Robert Conrad, né, o James West. Ah, sim, o James pois West. Pois é. Então, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, também já, desde pequeno, também gostava de tentar reproduzir fotos, ou seja, essa área do retratismo? Sim, exatamente, né? Para falar a verdade, a gente sempre precisava de fotos, a gente precisa observar alguma coisa. Claro, porque, claro. Porque de cabeça, não adianta, sabe? Você vai tentar fazer cabeça, você vai repetir, você vai fazer as mesmices, aí não tem jeito. E o legal é você observar. Isso o Leonardo da Vinci já fazia, tinha que ter os modelos claro, na claro, frente, perfeito, né? Então não tem, isso não tem erro, você tem que ter sempre um modelo na frente para poder desenvolver seu trabalho. E aí, logo após, começa a desenvolver seu estilo, né? Tá, não, tudo bem. E uma vez desenvolvendo o estilo, daí dirias que é uma progressão natural daqui a pouco não precisar tanto de modelos, no caso, usar o rascunho mental? Não, o estilo eu acho que praticamente é a sua essência. É que nem sua assinatura no antigo cheque que você tinha, que você assinava e cada um tinha a sua grafia. Depende, se a pessoa é mais nervosa, tem aquela grafia mais quebrada, grande, né? Então, quer dizer, vai muito da pessoa. É aí que vem o estilo. Você tem grandes pessoas, grandes desenhistas, como tinha o Jaime Cortez, por exemplo. Jaime Cortez. Tinha todo aquele desenho, você conhece também, né? Uhum. O Flávio Collin, por exemplo, aquele desenho estilizado, que ele é do Sul, Flávio Collin. Sim, eu sei. Exatamente. Então, aí você tem os grandes estilos, né, de desenhistas. Mas uma coisa que eu queria citar só para vocês, em questão de desenho assim, é que o que eu tive sorte de entrar na Pan-Americana era o seguinte, eu gostava muito de desenho, desenhava, ficava nos cantos desenhando, e praticamente chamei a atenção de todos os grandes desenhistas da época, como, por exemplo, o Manuel Vitor Filho. Sim, eu ia te perguntar até de influências tuas, né, porque eu sei que tem o Manuel Vitor Filho, tem o Armando de Sá, tem o Zeminha. Zeminha é Paulo Zeminha, né? Paulo Zeminha, não é? Exatamente, Zeminha. E o Luigi Neviani, né? Exato, Neviani, Luigi Neviani. Isso. Né? Fala um pouquinho, do teu encontro com eles, como é que foi assim, porque, claro, muita gente conhece, de repente, um pouco da obra de tal cara e é influenciado, mas eu sei que tivesse um contato super pessoal com eles. Fala um pouquinho desse processo, sei lá, mentor, pupilo, diríamos assim, pode ser? Exato. O primeiro deles mesmo, quando eu entrei na Pan-Americana, foi esse Luigi Neviani que você falou, né? Uhum. Era um grande, mas um grande ilustrador, um grande desenhista. Para você ter uma ideia, ele na época da guerra, ele foi parar no campo de concentração, porque era italiano, né? Sim. E lá mesmo no campo de concentração, ele com cabelo e sangue, esses negócios, ele fazia as obras de arte. E eu ia na casa dele e eu via essas obras no tempo de concentração que ele estava em concentração, né? Na guerra, lá preso. Sim, sim. Campo de prisioneiros, então, né? Dizer, não parava nunca, né? Uhum. Não parava nunca. E o que acontece? Por eu começar a estudar e acabava chamando a atenção, porque eu não parava de desenhar, uma máquina, né? Desenhando, chamava atenção. E aí os caras me pegavam praticamente como pupilo, tanto que, em pouco tempo, eu mesmo comecei a dar aula lá na Pan-Americana. Com que idade começaste a dar aula por lá? Eu acho que eu devia ter uns 23 anos, mais ou menos, legal, 23, legal, 24 anos, por aí. Então, eu posso dizer, um dos caras mais novos. Eu posso dizer que era, na boa, mais novo lá dando aula, né? Exatamente, né? Eu fui, praticamente eu peguei com o Henrique Lipzig, Henrique Lipzig era um dos donos da Pan-Americana, sim, né? Sim. Ele que praticamente falava, olha, você tem que fazer assim, assim, assim, assim, assado, sabe? Ele que ia conduzido. Então ele entrava na sala de aula, ele fazia toda aquela abertura e eu continuava o resto da aula. Então foi praticamente assim que eu comecei. Era um tipo de um assistente e depois com o caminho próprio, né? E depois sim, também sim. Com o Manuel Vitor. E no caso o Zeminha? O Zeminha? Oi? O Paulo Zeminha, aquele. Como é que foi? Isso. O Zeminha foi mais na arte publicitária. Ah, tá. Que eu tive aulas com eles na arte publicitária. Ele, se não me engano, ele chegou a ser diretor de arte da 3M, da Coca-Cola. Ele fez coisas. Muito material gráfico de produtos, né? Sim, tinha. Então eu trabalhava mais com isso daí, né? Para fazer como desenvolver um anúncio e tal. Agora, tem que lembrar que isso daí, faz muito tempo, isso daí é pré-história, é antes do computador. Entendeu? Era tudo na mão. Claro. Você tinha que arregaçar as mangas, comprar o material e fazer e suar a camisa em cima, né? Tá, e no caso, pulando um pouquinho pro Manuel Vitor Filho, qual é a tua memória dele? O Manuel Vitor Filho, ele além de ser foi um dos fundadores da Pan-Americana, sócio da Pan-Americana, ele acabou sendo um grande amigo, tanto que eu sou padrinho de casamento do filho dele. Ah, que legal! Pra você ter uma ideia. Ele já morreu, claro, faz alguns anos, já morreu. Mas ele foi muito importante, porque, por exemplo, ele trouxe para a publicidade, para a ilustração aqui no Brasil, a pintura a óleo. Foi ele na que trouxe praticamente, é mesmo, Exatamente, o lance de pintura a óleo na publicidade foi ele. ele também foi um dos pioneiros na TV que tinha um tipo de música ilustrada que era assim, contos para criança, isso eu acho que era na TV Tupi ou na Record. Sim. Eu acho que era Tupi ainda. Eu acho que podia ser Tupi. Ou pode ser a Record. Eu acho que era a Record, que era com Paulo Machado de Assis. Tá, a gente está falando isso em 72, por aí, não? Não, eu estou falando isso em 50 e pouco. Ele já na TV, no início da TV, e fazendo música ilustrada. Então vinha cara que fazia um conto, falava um conto, e ele desenhava direto na TV. Sim. Né? Como se fosse quase um livro sonoro, diríamos assim, né? Exatamente. E o engraçado é que isso daí, anos depois, teve na TV Manchete um programa do Osmar Santos. O Osmar Santos, que falava de futebol, que teve aquele acidente horrível. Famoso, isso, depois se acidentou até. Uhum. E ele teve um programa. E na época, o Manuel Vitor ia fazer um quadro que era a música ilustrada, que vinha um cantor, o cara cantava, enquanto cantava, fazia a música, ele desejava. Sim, mas de certa forma, lugar. Sim, de certa forma, até o Roda Viva com Paulo Caruso desenhando é uma pegada que vem disso também, né? Isso, exatamente. Claro. Isso é antigo. E é engraçado que o pessoal olha, acha que é alguma novidade, muitas coisas da TV que acha que é novidade, não é novidade nada. É sim, sim, sim, não é novidade nada. E o Armando de Sá, querido, me fala um pouquinho dele. O Armando de Sá também foi um dos pioneiros da TV Tupi. Ele fazia as aberturas dos programas, os esquemas de aberturas, por exemplo, como que é? Tinha um programa. Bom, agora não vem ao caso, porque também não vou lembrar. Era umas espécies de sketches barra logotipos, assim. Ele fazia os lettering. Isso! Dos programas. Os entendeu? Lettering, e aí eles passavam um slide com os lettering, sabe, da abertura do programa. O Céu é o Limite, por exemplo. Sim. Que já tinha. Céu então, Limite do Jota Silvestre, né? Exatamente, é isso. E depois ele foi trabalhar nas agências de publicidade. Então, praticamente, todo esse pessoal, que nem o Alex Pirissinotto, né? Que o Alex Pirissinotto também, ele trouxe a dupla de criação para o Brasil. Sim. Esse pessoal veio de fora e trouxe alguma novidade aqui para o Brasil. E tá aí, me fala uma coisinha, querido. E no caso, fala um pouquinho do teu trabalho, né, que desde a Tupi trabalhaste. Eu sei que trabalhaste com um cara que eu assistia direto na TV, quebrando discos e tudo mais, que era o Flávio Cavalcante. Fala um pouquinho do teu trabalho com o Flávio. Exatamente, isso daí também. Eu cheguei a ser convidado pelo desenho, claro, sempre pelo desenho, né? Ele tinha o programa, era Tupi, eu acho que era no Sumaré, se não me engano. Porque ainda é da época da Tupi. E tinha que fazer exatamente isso, a música ilustrada. Então vinha, por exemplo, aquela cantora Sol, isso eu lembro, ela era uma menina, estava começando tudo e tal, então ela cantava e a partir das letras tinha um painel grande e eu ficava fazendo desenho. Estava só uma perguntinha. Ô Marco Antônio, deixa eu te interromper, é um elogio que uma ouvinte, a Mary Bolanhos, manda aqui. Muito bom você chamar o Augusto Minighitti, o cara é fera. Valeu. Eu estou pagando a família para escrever para vocês. Mari Bolonha, Bolanhos. Bolanhos disse que você é fera, viu? E é mesmo, realmente você é um cara bom. Eu estou me deliciando aqui. João, obviamente esse papo que está falando das TVs e tudo mais, tu te lembras muito bem, né? Dos letras que vinham, tudo, né? Ilustrando, né? Tudo. É da minha época, eu tô com 68 anos. Então estamos quase parecidos. Eu tô com 61. Mas eu tenho um corpinho de 67. Mas eu com 37. Então tá bom. Ele se cuida bem, tá quase um ano mais rejuvenescido. valeu, João. Mas, querido, fala assim, essa ilustração, tá? Era tipo assim, completamente. Eu sei que o programa, muitos desses programas eram obviamente ao vivo, né? Não, era sempre ao vivo. Mas tu tinha um briefing antes ou não? Tu sabias o que tu ia ilustrar? Não, ou literalmente começava ali e tu já tinha que ir bolando ao mesmo tempo? O negócio assim, era praticamente parecido com também o do programa do Osmar Santos, que também era ao vivo, e do Flávio Cavalcante, que era ao vivo. Acontece o seguinte, nos bastidores, aí vem os bastidores, a gente já sabia quem ia cantar, o que ia cantar, o que não ia cantar. Tá. Então o que acontece? Você sabe que tem todo aquele tempo, né? Time. E desenhar não é fácil assim. Então eu lia o que era a música lá, então com lápis bem fininho eu fazia no painel. Com aquelas luzes não aparecia nada. Então o desenho já estava lá, eu já sabia o que eu ia desenhar. Entendi. Aí eu mandava ver, porque não tinha como errar, já pensou você errar lá no meio? Perfeito. E assim, fala, querido, um pouquinho do... Eu acho muito interessante que a impressão que me dá pelo que eu te conheço, uhum. é que quando não estás desenhando profissionalmente, estás desenhando por hobby. Ou Exato. Seja, onde é que acaba um e começa outro? Tem aquela frase, né? Uma frase, não sei de quem é o autor, que diz assim: descubra uma coisa que você ama fazer e você não vai trabalhar um dia da sua vida. Eu não estou, por favor, diminuindo o teu esforço. Não, claro. Mas diríamos assim que é um grande prazer para te desenhar. E as palavras, se tu não estivesse sendo contratado para um trabalho ou outro, tu estarias também ocupando teu tempo com isso? Uhum. Não, o negócio é o seguinte, eu acho que meu ópio é o desenho. Todo mundo tem um vício, né? Sim. O meu é o desenho. Então, quer dizer, eu não paro nunca. Eu vivo para desenhar e desenho para viver aquela velha história, né? Então, quer dizer, quando eu estou fazendo um trabalho, eu faço. Mas acontece o seguinte, esse estão me pagando para fazer. E nem sempre eu gosto de fazer. Eu faço porque estão pagando. Claro. E quando claro, eu não estou fazendo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que me dá prazer de fazer. Claro. Então, claro, às vezes, você acaba vendo alguns desenhos. Eu acho que você entra na página do Facebook, você acaba vendo o cowboy, ou super-herói, ou algumas pessoas. Então, eu vou fazendo, eu vou rascunhando o que gosto. Muitas vezes até com caneta Bic, viu? Ah! Na hora mesmo, caneta Bic. Esferográfica mesmo. E vai mesmo, e vai assim. Quando não é isso daí, o que acontece? Aqueles storyboards. Storyboards claro. É uma loucura, porque você tem que fazer 20, 30 cenas para amanhã. Certamente. Aí eu morro. E outra coisa, eu uso computador, mas eu gosto mais de usar, e por incrível que pareça, sou ainda mais rápido na mão, no papel. Qual é a porcentagem de trabalho que fazes, que ainda te permite fazer em guache? Que eu sei que tu gostas muito de guache. Eu gosto muito de guache. Aham, uhum, aham. Uhum. Né? Não, eu posso fazer de qualquer jeito. Por exemplo, se alguém me pede um trabalho, olha, é um trabalho a cores. Por exemplo, eu vou fazer agora Estou começando a fazer um trabalho de uma capa de um livro chamado O Irmão Mais Velho, de Dex Weiler. Você sabe aquele desenho que você me mostrou de um cara galopando? Você perguntou até, é teu desenho? Não era meu, é do Pedro Mauro. Sim, do amigo Mauro. Pedro Mauro. Uhum. Exato. Aquele trabalho, tanto que foi feito, se não me engano, em colírio, guache e tal. Mas naquela mesma amostra do Dex tinha um cartaz teu também, que eu me lembro que é colorido, ele está até com a roupa amarela dele. Exatamente, também. Que foi para o evento, eu fiz o cartaz, o Pedro Mauro fez o cartaz, tudo e tal. Uhum. O Pedro Mauro fez o volume 1 do Irmão Mais Velho do Tex, do Adriano Raino, e eu vou fazer o volume 2, mas também vou fazer pintado em aguache. Que legal! Então, para fazer uma coisa, sabe... Está parecido, pelo menos, os livros, né? Dá uma sequência na obra do Adriano, né? Por exemplo... Nesse material que és contratado, assim, vamos dizer, e já tenha sido iniciado por alguém, mesmo assim, tens espaço, tens muita chance de ser criativo, ou como é que fica a limitação, assim? Claro que imagino que deva mudar de trabalho para trabalho. Depende, por exemplo, quando tens que reproduzir um traço... Quanto por cento tens que reproduzir o traço? Não, mas eu não sei se entendi bem a pergunta, mas eu vou te responder assim. Depende do cliente. Cada cliente quer uma coisa. Você sabe que tem o cliente que ele quer exatamente aquilo, tintim por tintim. Olha, tem que estar assim, assado, essa composição, esses personagens, eu quero essas cores e tal. E tem outros que te dão maior liberdade. Entendi. Por exemplo, esse aqui da capa que eu estou te falando, o cara deu liberdade. Olha, é do Tex. Então, eu fiz uns rascunhos de proposta e mostrei ele. Não, então muda o texto daqui, coloca o águia negra do outro lado e tal. Entendi. Entendeu? E aí a gente vai entrando em acordo até finalizar. Agora, Entendi. Tem outros que não têm acordo. O storyboard, por exemplo, é assim. O cara fala, olha, o cara segurando um cartão e aparece uma Kombi lá atrás. Então, você tem que fazer o cara segurando o cartão e a Kombi lá atrás e acabou. Claro. Não põe nada. É aquilo e... Claro. No caso de storyboards, né, que obviamente é o sequencial, né, só sequência de cenas, né, tipo como a pessoa vê através do viewfinder da câmera, tá? Uma pergunta que eu te fazer, assim, fazes o desenho e depois enquadras ou fazes a partir do quadro? Porque eu já fiz também curso de storyboard, mas eu desenho um pouco, né, claro. Não, o storyboard, o que eu desenho, eles usam para filmar e depois vai para o lixo. Não, sim, mas quando preparas, tu faz primeiro o desenho em si e depois colocas o quadro ao redor ou o contrário? Ou já tens os quadros e preenche o quadro? Não, eu praticamente já tenho os quadros e preencho os quadros. Não, tudo bem. Tem gente que também faz o outro... Marquinho, quadro, não seja modesto, você disse que desenha um pouco. Não, você pinta e borda. matéria de desenho, eu tô, vai por mim, João, eu tô bem... Não, você, bem pinta, você pinta e borda, o Renzo Mori é testemunha disso. Eu tinha que fazer uma série em quadrinhos com ele, com o Marco junto. Deveria, o Poncho Voador. Deveria, né? O Poncho Voador, deveria. O Poncho Voador, ele vive me implicando com esse lance aí de poncho e tudo mais, ele jura que eu apresento o programa com o telefone na mão em cima de um cavalo. Não é isso, ele fica com o telefone preso na orelha, de um lado a mão no cavalo, ele de bombacha, e outro a cuia de chimarrão. É muito sacaninho, imagina se não gostasse de mim. Ai, meninguete, me diz uma coisa, querido. Mas me fala um pouquinho assim, e no teu trabalho de tipo de direção de arte, tá? No caso, para programas. No caso, como é que se dá isso? Porque tem gente, obviamente, que desenha muito bem, mas não se adapta nessa área e vice-versa. Me fala um pouquinho desse teu trabalho, pode ser? Mas a parte de qual que você está perguntando, dá? Não ouvi o que é? Oi, não, você está perguntando exatamente o quê? Sobre direção de arte? É, por exemplo, direção de arte. Você trabalhasse, provavelmente, em TV também com isso, fizeste trabalho de direção de arte em TV também, não fizeste? Isso, mas na TV é o seguinte, na TV, além de fazer aqueles programas que era desenhado e tal, porque você tem que ver que é uma equipe, né? Claro, e claro. Uma equipe não funciona, é que nem você aí, o pessoal todo, né? Sim. É uma equipe, é isso que está fazendo a máquina funcionar. Sim, trabalhamos com cenotécnicos, obviamente, eu sei. É, na parte de cenário, por exemplo, o que eu fazia era fazer os desenhos, dava as propostas, aí chamava os marceneiros, fazia, até montava e acabou. E aí tinha os iluminadores, tinha todo o resto do pessoal. Quer dizer, fazia de uma maneira mais simples. Eu sempre procurava simplificar as coisas. Entendi. E no caso, para quadrinhos, tá? Já que citaste até no início, tem aquele quadrinho maravilhoso, em preto e branco, do Solomon, né? Uhum. Fala um pouquinho disso e também dos teus trabalhos de super-heróis. Que também certo. Já vi desenho teu do Thor, que é maravilhoso e tudo mais. Fala um pouco disso, por favor. É, muitos daqueles desenhos que você acabou vendo, de Thor, que deve ter visto, o Príncipe Submarino e tal, são isso. As comissões. Sim. Geralmente é assim, o pessoal, ele gosta do Jack Kirby. Sim. Claro, adora Jack Kirby. Aí vai comprar um Jack Kirby nos Estados Unidos, $20,000. Aí o cara fala, bom, eu vou deixar minhas calças aqui, não vai adiantar. Então, para evitar perder as calças, ele liga para mim e fala assim, me faça um Jack Kirby. Aí eu falo, tranquilamente. Então o falsificador entra em cena, eu faço uma cena bacana, parecida com todos os traços do Jack Kirby, e o cara coloca na parede e fala assim, eu paguei $20,000. Entendi. E em vez de ele perder as calças, ele perde só as orbas, né? Tipo não, assim, não, né? Ele pode perder tudo, mas a honra ele não vai perder. Olha, tá aqui na parede e paguei $20,000. Mentira, só que ele pagou sem mango para fazer. Ai, sensacional. Querido, tu transmite assim, ser um cara muito zen. E a gente conversou brevemente antes, e me fala um pouquinho dessa tua... Deixa eu assim, ser meio abusado, assim, dizer claro. Assim, e deduzir que a tua técnica de terapia se chama mototerapia, sei lá. Me fala um pouquinho desse lance de, daqui a pouco estar tenso aqui ou ali, e conseguir, como é que eu vou dizer assim, recarregar tuas baterias pilotando. Ah, bom, mas isso é verdade. Para você recarregar as baterias, eu acho que é pilotar. Você sabe, eu sempre gostei de moto, sempre. Gosto de andar de moto e tal. Atualmente eu tenho uma scooter, que nem trocar a marcha, mas eu troco a marcha. Eu sento, eu aperto o acelerador e ela vai me levando. Sabe, você sabe aqueles ursos de circo? Eu fico parecendo aqueles ursos de circo. Ah, entendi, claro. No meio da rua, E só falta, tipo assim, um chapéuzinho. Exatamente, só isso. Porque aí eu acelero, vou embora e não quero saber mais nada. Mas já tiveste, tipo, Harley, já tiveste, né? Ah, sim, já, moto grande. E aposentou esse lado biker? Não é que aposentei. Acontece o seguinte, uma moto desse tamanho, para você quebrar o fêmur, é um segundo. Fácil. Então, e peso e tudo, e você paga uma fortuna, e com toda essa fortuna que você paga, pega uma scooter quase com pedal e vou longe. Com duas rodas você está em qualquer lugar, não importa o tamanho da moto. Tá, mas a scooter que tens, essas modernas ou aquelas literalmente com visual dos anos 50? Não, aquelas bem vagabunda mesmo. É bem, sabe, é quem olha fala, ó, o cara deve ser padeiro, sabe? Padeiro antigamente usava aquelas lambretas para carregar o pão. Sim, padeiro de Piemonte mesmo, né? É, desse jeito. Que maravilha, que maravilha. Então, isso daí serve para recarregar, cara. Sabe? Que maravilha. Aquele ventinho no rosto, as duas rosas te leva. E outra coisa, você paga baratinho. Você põe uma gasolina e você anda 500 quilômetros. Nossa, aí você vai pensar em colocar gasolina de novo e anda mais 500 quilômetros. Legal, legal, legal. E, querida, assim, voltando um pouquinho para o lance, né, tens uma carreira de professor super, de vários anos. Fala um pouquinho como é que é para ti, e que tipo de professor tu dirias que tu és? Você sabe, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu entrei como professor sem querer. Okay. Eu tinha saído da Pan-Americana, eu estava trabalhando numa agência. E eu passava de vez em quando na Pan-Americana de Arte com os trabalhos para conversar com os professores e tal. No dia, um dos professores foi para o Alcoólicos Anônimos. Ele faltou. Geralmente sempre os caras bebem demais na conta, né? Ele foi parar nos Alcoólicos Anônimos. Sim. Como não tinha ninguém e eu estava vindo numa agência, os caras falaram, não, entra lá e você dá aula, mas eu não sou professor, entra lá, você dá aula. Então, um foi para o Alcoólicos Anônimos e chamaram um anônimo para dar aula daquele dia. Exatamente. Aí, enquanto um estava se tratando dela, estava dando aula, entrei e fiquei, fiquei 20 anos lá. Que legal, que legal. Na Pan-Americana. E não era nada disso planejado, não é? Dirias que muito das coisas que fizeste na vida também foi assim, foi meio por acidente? Foi meio por acidente, eu acho. E acidente, às vezes sorte, né? Que nem eu tive sorte de encontrar esses grandes artistas que muito me passaram. Sabe, mostrou o caminho das pedras. Então, eu tive essa sorte. Eu acho que eu sou abençoado, para falar a verdade. Eu faço o que gosto, às vezes ganho muito, às vezes não ganho nada, mas também faço o que gosto. Como bem e anda de moto. Tá ótimo. Não, perfeito. E os sketchbooks que tens, tá? Tem um maravilhoso, até com desenho do Adam West, né? Que era um livro de infância. Ele partilhando um milkshake com a Julie Newmar, né? Que era a mais bela das Catwoman, das Mulher Gato. Fala um pouquinho desses sketchbooks, assim. Como é que foi que chegaste a fazê-los? O primeiro, pra falar a verdade, ele foi um sketchbook experiência que foi feito em Portugal. Pela referência para isso. Esse que foi o primeiro, de um amigo, Ricardo Antunes, que, por sinal, é um grande ilustrador e tem uma revista eletrônica que é gratuita, tal. Você vê sempre trabalhos de ilustração. Não, você é bem conhecido em Portugal também, né? Teu trabalho é bem conhecido lá, né? Olha, eu não sei se é bem conhecido, mas pelo menos o pessoal publicou lá, né? Sim, mas, sim. Eu não sei. E esse segundo sketchbook aqui, que você falou do Batman, porque você sabe isso. Que eu sempre adorei seriado de TV, né? Sim, o seriado da minha vida, o meu seriado favorito de todos os tempos. Até daqui a pouquinho, eu vou até te perguntar sobre essa tua influência de cultura pop, no caso de seriados, tá? Mas só continua esse lance do sketchbook, a gente já vai pra lá, por favor. Claro, claro. Tá, então, é só isso. Dois do sketchbook, o Carlos Mann, que tem a editora criativa, ele convidou e eu acabei fazendo o volume 1 e o volume 2 dos sketches. O que acontece? Era um desenhos que tem tudo na gaveta. Os caras ficam loucos, pô, mas fica na gaveta. Eu falo, deixa lá um dia, sei lá, tal. Aí eles pegaram e fizeram esse livro aí. Praticamente eles cavocaram a gaveta. Tem 300 mil. Eu vou te mandar um. É um trabalho de garimpagem, né? Exato, aí eles fizeram esse livro aí. Mas eu nem tava pensando em fazer. Perfeito. Fez por osmose, sei lá. Sim. Né? Agora, você estava falando o quê? Do seriado? Vamos falar um pouquinho de cultura pop, no caso, especificamente de seriados, né, de TV, que te influenciaram muito, inclusive, te inspiraram para desenhar, e também, de repente, até cinema. Fala um pouco disso, que eu sei que tem tudo a ver com a tua vida, isso. Bom, eu acho que você, como eu, como todo o pessoal, eu acho que essa parte de seriados de TV, eu acho que adora, né? Então, você tem Perdido no Espaço... Viaja ao Fundo do Mar, mesmo esse do Adam West aqui, o Batman, né? De 77, 66. Isso. Quer dizer, tudo isso daí vai influenciando a gente, né? E sei cinema? Lá, E cinema, no caso? Ah, cinema também. Eu também, desde garoto, você sabe que eu ia para Santos, né? Meus avós me levavam em Santos e me deixavam na frente do cinema. Eu, garoto, menino e tal. Eu entrava com pão e mortadela, sabe, embrulhado assim. entrava, assistia lá o Dólar Furado, por exemplo. Eu lembro, sim, assim, sim, estou lembrando, é o Dólar Juliano Furado. Juliano Gemma, grande Juliano Gemma, claro. O Verdugo de Notre Dame, um filme que eu nunca mais vi. E tal. Tem várias versões até. Era um seriado, tinha seriados também, e tinha desenho animado, passava antes do desenho animado. E eu ficava duas vezes na sessão. Quer dizer, meus avós sumiam onde eu ficava duas vezes. Eu entrava de dia, saía à noite. Sozinho, comia o meu pão com mortadela lá dentro e pronto, e estava satisfeito. Eu acho que isso aí era minhas melhores... Isso era em Santos, querido? Isso era em Santos? Não, em Santos, porque eu passava as férias lá, né? Ah, então o pessoal queria ir na praia e falava, é melhor deixar ele no cinema, porque senão ele se perde na praia. Então eu ficava, sim, no cinema e assistia todos os filmes. Ele se perdia positivamente nos filmes, né? Exatamente, eu adorava, né? Os cowboys, os desenhos animados, tudo, era uma festa, né, pra mim. Querida, assim, e me diz uma coisa, querida, assim, claro, o pessoal que de repente viveu em Saturno esses anos todos e agora tá descobrindo, vamos dizer que sejam descobrindo um pouco de ti agora pelo programa, como é que as pessoas podem realmente entrar em contato, assim, com esse universo Augusto Meneghit, assim, tem algum um site, um blog, alguma coisa que de repente concentre isso? Fica à vontade, falaste em pão com mortadela, mas só de quanto que será que a gente está numa fruteira, alguma coisa assim? Tá legal, tá legal. Bom, vende a melancia aí à vontade. Marcos, você sabe que o difícil é falar comigo pelo telefone, né? Porque você sabe que eu não tenho celular, não tenho nada desses negócios, nem uso. Você viu a loucura que foi para você tentar entrar em contato comigo? Não, tudo bem. Isso não dá. Agora, é só entrar pelo Facebook e acabou, eu estou lá. O pessoal me chama, é Meneghit, né? É o Facebook, tá meu nome, é Augusto Meneghit e tal. Tá, o Meneghit, só para o pessoal saber, N de Maria, I de Ivan, N de nada, I de Ivan, G de Gustavo, H de homem, I de Ivan... Dois T's de Tiago e de Ivan, correto? Isso, é Meneghit, porque é GH, porque o Gui é GH, né? Italiano, sim, e dois T's no final, claro. Meneghit. E também o Meneghit.com, que é a lojinha do Salim que está fazendo agora. Eu tenho um sobrinho que corre atrás de mim para me fazer tudo, né? Quer dizer, se eu estou numa convenção, é porque ele me arrastou para lá. Meneghit.com, é isso? Meneghit.com. Agora a lojinha vai entrar em ação. Que legal, querido, E aí, vai ter desenho para vender, vai ter os livros para vender, vai ter todos esses lances aí. Né? Maravilhoso, eu aconselho o pessoal então, sabe, todo mundo praticamente tem acesso ao Facebook aí, pessoal, pelo menos visite o perfil do Augusto, eu tô falando sério mesmo, gente, trabalhos inacreditáveis, tá? E mais uma coisinha, Cris, só uma coisinha assim, eu sei que, claro, muda, obviamente, de acordo com o trabalho, mas, por exemplo, um rosto como aquele, tem um desenho maravilhoso teu ali, que eu vi, que é um perfil de um pele vermelha, de um índio. Ah, tá, um americano, pele vermelha. Um desenho como aquele, por exemplo, quanto tempo levas? Olha, aquele ali, praticamente, eu acho que levou uma horinha. Uma hora? Isso, deve ter levado uma horinha, uns 30 minutos, alguma coisa. Tá, e ali foi tirou da tua cabeça, né? Não usaste nada de modelo, né? Não. Bom, tem coisas que a gente acaba fazendo de cabeça, de tanto que fez, né? Não, tá, mas por exemplo, vamos ver o desenho que tens ali do como eu citei antes, do James West, né? Ah, James Robert Conner, que é o rosto dele. Um desenho como aquele do rosto, quanto tempo ali? Ah, aquilo deve ser mais ou menos isso daí, uma horinha faz, porque são desenhos simples, eu não pintei eles, eu só desenhei, na verdade. Não, mas o do pele vermelha tá pintado. Tá pintado porque no final cores, eu passei uma tinta colorida em cima, eu acho, sim, que eu passei um lápis, nem foi lápis, sim, eu acho que foi caneta hidrográfica, alguma coisa assim. É que eu não, perfeito, vou lembrar agora direito o que eu fiz, né, eu preciso ver. Não. Tem coisas que são rápidas e tem coisas que demoram. Por exemplo, essa capa do livro aqui vai me levar uns 2 dias para fazer. Entendi. Entendeu? Tem uns trabalhos que me levam uns 2, 3 dias para fazer, que perfeito, aí eu tenho que perfeito, me trancar e... Isso contando os momentos que tens que relaxar e pegar a lambreta ou não? Também. Tá. Maravilha. Augusto, eu quero agradecer de coração por conversar com a gente, tá bom? Imagina, eu que quero te agradecer e me desculpar por alguma coisa. Isso, porra, você foi fantástico, fantástico, alegrou minha terça-feira, você foi fantástico. Olha, obrigado. Eu vou mandar um desenho para os dois. Eu vou pegar depois no Face, o Marco vai me passar o endereço. Claro, passo, sim, e aí, claro, eu mando um desenho para vocês aí. Poxa, querido. Para os dois. Valeu mesmo. Marco Antônio, se você não mandar o endereço para ele, você nunca mais vai ouvir o Baitaca, tá? Nunca mais nós vamos tocar o Baitaca, porque a nossa rádio é especializada só em flashback. Ela não toca pagode, não toca axé, não toca funk, não toca sertaneja, só flashbacks. De qualidade. De qualidade. Só aquelas garimpo que, mesmo. Aquela, o Marco Antônio vai garimpar e durante a programação normal nós temos o melhor da MPB dos anos 60 e 70 e tudo da Billboard de 64 Soul até 87. Eu acho muito interessante, né, a expressão black music, mas a gente toca soul mesmo, tem soul, tem o funk de verdade, tem de é da mão, mesmo. Tá, querido? Querido, então tá, a gente fala em off daí, eu passo o endereço da rádio lá para mandares o material e não espera a hora de receber aqui. Querido, de novo, muito obrigado pela tua força e teu tempo, tá bom? Obrigado e um abração enorme para vocês aí. E pro pessoal, um abraço, querido, e por favor, tá? De lambreta, mesmo de lambreta, usa capacete. Mesmo aqueles, pode usar aqueles bem estilosos, tá? Mas por favor, capacete. Pode deixar. Tá bom, um abraço, querido. Abração para vocês. Tchau. Marco, porra, fantástico, cara, fantástico, gostei muito dele. Legal esse lance de descrever a ida pro cinema, né? Nas segundas, quando a gente conversa, mesmo que eu gosto bastante desse lance de visualizar, né, o cara indo pro cinema, que legal que ele, eu já sabia que a influência de cinema pra ele, né, na vida dele é muito forte, mas muito legal esse lance dele descrever a ida dos avós, deixando, maravilha, querido, assim, ó. Só pro pessoal avisar. Não, e ele passou uma alegria contagiante, viu? Querido, que bom que tu gostaste, querido. Assim, ó, eu falei que a Fernandeira é de Veneza, então daqui a pouco tem um link numa das canções aí com Venezia. Querido, vamos começar então o nosso garimpo musical, né? Vamos. Anos 50, vamos lá. Querido. E essa música o Renzo disse que você não precisa mais procurar, não, porque você já achou, tá? Tá, essa aí sim. Vamos lá. Vamos lá. Você sabe que o que eu gosto das músicas que você garimpa é porque eu viajo no tempo e no espaço e volto para os anos 70 nos Estados Unidos, viu? Não, que legal. Essa canção, obviamente, a gente está, né, nos anos 50, né? É. Tá bem antes, mas esse lance de música, eu acho que ela literalmente, né, tem, serve como meio que âncora, né, às vezes é tipo como um perfume que a pessoa sente, ou literalmente, vamos dizer, tu comes um doce que comias quando pequeno, literalmente tu viaja no tempo, né, incrível, eu adoro essa canção, ela não fez sucesso, é um choro de desespero, né, essa canção, e o João tava já implicando, né, com o título. Então, mas assim, o nome da canção é, ela tem, na verdade, dois títulos. Tem There's Someone in the World for Me, ou então There's Someone in this World for Me. Basicamente, o cara tá dizendo que sim, tem que ter alguém no mundo, ou neste mundo, que sirva pra ele. O João já explicou e já lembrou. O Renzo, pô, o cara tá distante, mas não adianta. O João precisa colocar o Renzo. O Marquinhos, desculpa, essa música tava tocando e eu tava me lembrando daqueles bares cheios de fumaça. Sim, um camarada sim. Sentado no canto do balcão chamando. Não, assim, a meio passo do suicídio, né? É, e chamando o barman e dizendo: põe mais um uísque duplo. Aí o cara vai e coloca. E comendo aqueles amendoinzinhos vagabundos que tem em qualquer restaurante. O cara só troca o amendoim, né? Só o amendoim que ele troca. Olha, eu vou te dizer: qualquer boteco americano tem esse maldito amendoim em cima da mesa. Querido, o saco leva das razões, né? Porque deixa a pessoa morta de sede. É, aí você vai bebendo, e foi o que aconteceu com o Renzo. Que sacanagem. Ó, essa canção é de 58, o nome desse cantor, Little Willie John. Né? Willie seria apelido de Will, que já é apelido de William, né? Seria tipo assim, Guilherminho John, né, ou João, Little Willie John. Essa canção de 58, como eu falei, There's Someone in This World for Me, ou In This World for Me, né, tem que ter alguém neste mundo que sirva pra mim. Essa canção aí, como eu falei, 58, um sucesso dele foi a canção Need Your Love So Bad, ou seja, preciso tanto do teu amor, né, é uma canção de 58, super deprê também. Falar um pouquinho dele, João, tá? É a cara do Renzo. Olha só, ele nasceu em 37, numa cidade miserável chamada Cullendale, no Arkansas, né? Cidade de Arkansas, né? Arkansas. O nome de batismo, William Edward John. Ele com 18 anos já tinha fã-clube, né? Ele faleceu pouco depois de completar 31 anos. Até a piada, é dele a primeira interpretação daquele clássico Fever, um dos hits mais regravados da história da música pop, né? Tem versão da Ella Fitzgerald, do Elvis Presley, Madonna, Ray Charles, Nancy Sinatra, os Beatles o idolatravam. A versão que ele gravou, que é a mais famosa, a primeira versão dessa canção que virou um clássico, Fever, ele tinha apenas 19 anos, vendeu 1.020.000 cópias, imaginem isso, muita coisa. 58, só que, né, o cara era extremamente chegado numa coisa que o João até já citou ali, por causa do ambiente do bar, o cara gostava de um trago, assim, pesado mesmo, uma bebida pesada. E sempre foi um cara, supostamente, assim, muito arisco, muito difícil de se lidar, foi condenado por homicídio culposo por tentar esfaquear um desafeto e morreu numa prisão no estado de Washington, 2 anos depois de preso. Né, ele ainda estava preso quando faleceu. Teve um sucesso mediano dele chamado Leave My Kitten Alone, ou seja, Deixa Minha Gatinha em Paz, que é de 59, que depois até foi gravada em 64 pelos Beatles, né, como eu falei, os Beatles o adoravam. Querido, vamos tocar um pouquinho Need Your Love So Bad, que é bem doída também. Someone's hand to lead me through the night. I need for someone's arms to hold and squeeze me tight. When the night begins and I'm dealing news, I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. O interessante, Marco Antônio, é que se você for hoje naqueles barzinhos da Louisiana, o Diabo 4, você vai encontrar essas músicas ou com essa pegada tocando até hoje. Direto, e João, a música que a gente já falou 500 vezes, é sobre o lance de bagagem, né? Essa canção aí, que a gente tocou agora, né? I Need Your Love So Bad, onde eu preciso desesperadamente do seu amor, o cara tinha 19 anos. É uma criança. Quer dizer, o cara ouve, dá pra imaginar que o cara já tinha vivido umas 6 vidas, né? Pra cada pessoa, assim, quer dizer, tinha já 19 anos. Essa canção aí foi também já foi gravada várias vezes. Essa aí foi gravada em 56 e lançada na virada de 57 pra 58. Depois foi gravada pelo Fleetwood Mac, Whitesnake, Joe Cocker, e toca até no filme Ella, que é com Joaquin Phoenix. Ele também pode ser ouvido na trilha sonora do filme chamado Lone Star, Estrela Solitária. E ele, em 96, obviamente, postumamente, ele foi aceito no Rock and Roll Hall of Fame. Então, querido, vamos para os anos 60, agora vai ter um link com o nosso entrevistado. Vamos, eu quero dizer para você que adoro essa cantora. Nossa, que bom, que bom. Sou apaixonado por ela. Vamos lá. O máximo, coração aberto, vamos lá. Et lui, che mi sveglia al mattino, e alla notte mi dice che per lui sono tutto, sai perché? Essa cantora, Mina e Nada, são três cantoras que eu gosto muito. Não, que legal, porque só a única cantora que vendeu mais que ela na história da música italiana, dentro da Itália, né, foi a Nina, foi a Mina. E outra pessoa, na verdade ela é uma das três pessoas que mais vendeu, né? Essa cantora, a pessoa que não conheceu, Tati Pravo, né? A Patrícia, Tati de Patrícia, né? P-A-T-T-Y, Pravo, como Bravo com P. Ela só venderam mais que ela na Itália a Mina, e sabe quem é aquele cara que volta e meia eu toco na rádio, que ele é também cineasta, ator, bem que lançou rock and roll, um dos que lançou rock na Itália, Adriano Celentano. Sim, eu gosto dele também. Pois é, o Adriano Celentano, a Mina e elas são as pessoas que mais venderam na Itália. Essa canção, Io per lui, né, traduzindo, aí, né, normalmente a tradução é do inglês, mas essa aí é Eu por ele. Então ela está fazendo, dizendo que pelo par de olhos dele, ela faria tudo. Né? Então, assim, uma canção, sei que ela está meio se jogando no chão, assim, implorando, expressando o quanto ele é importante para ela. A canção dela de maior sucesso é La Bambola, quer dizer, seria tipo A Boneca, e é uma canção de 68. Essa que a gente ouviu aí também de 68, mas a que a gente vai ouvir daqui a pouco um trecho, que foi um mega sucesso dela, La Bambola, foi escrita lá para 66, foi oferecida para o Gianni Morandi, Tadigliola Cinquetti, e ninguém queria gravar. E daí ela gravou e entrou para a história da indústria fonográfica italiana. Essa, a Patti Pravo, o nome dela de batismo, o sobrenome era Strambelli, e ela nasceu em abril de 40, né, tá viva, graças a Deus, 72 anos. Os maiores hits dela foram nas décadas de 60 e 70. Ela se lançou com uma espécie no Brasil, seria quase que no comecinho, quase que uma Vanderleia. Assim, ela teve 10 compactos entre os mais populares na Europa nas décadas de 60 e 70. Ela participou 10 vezes do Festival de San Remo. E né, tem um local, já tem assim, um posto, já assim, o trono, já na história da cultura pop italiana. Ela pode ser ouvida na trilha sonora de filmes como Respiro, que é um filme bem bacana, com a Valéria Golino, e também num drama romântico chamado O Fio, que é com a Cláudia Cardinale. Querido, vamos, se não for abuso, tocar. Vamos abusar aqui, se não for abuso. Toca inteiro La Bambola. Eu acho tão bonita a canção e quase nunca toca no Brasil nos últimos tempos. Então vai tocar aqui. Valeu, querido. Essa música é linda. É, essa música eu acho o máximo também, o nome La Bambola, mas só uma coisinha, né, traduzindo, Bambola seria boneca, mas no caso a proposta, assim, a história, né, que essa canção fala basicamente é que ele a trata como uma boneca, mas no sentido de joguete, né, trata a música como se fosse um brinquedo, não respeita os sentimentos dela, blá blá blá, e tem esse clima. Eu acho super. Tem um pique bacana, mas ao mesmo tempo a gente sente o lance da melancolia, né? Muito. Tem um lance de reclamação na história. história, muito, né? Muito, muito, muito. É. E eu tinha falado antes, né, que o nome, apesar do nome, né, Patti Bravo, Patti é apelido de Patrícia, mas na verdade, ou Patrícia, no caso, ela não tem Patrícia no nome de batismo, é Nicoletta Strambelli. Mas escolhi esse nome Patti Bravo e, né, virou esse verdadeiro mito da música italiana. Querido, vamos então, por favor, para os anos 70, vais adorar. Já vou te dizendo aí. Tá. Qual é o nome da música, Marco Antônio? Ah, tá. Está nos anos 70. Uhum. O nome dessa canção, Furacão Tá Chegando Hoje à Noite. Ah, tá. Ela tá avisando já pro, né, o cara ficar a postos, porque diz que, falando sério, vai ser um vendaval. O bicho vai pegar. Exatamente. O bicho vai pegar. Vai, eu gosto muito dela, viu? É, mas essa cantora maravilhosa, Carol Douglas, essa canção de 74, a gente vê, ela foi das pioneiras mesmo da disco music, né? Não existia nenhum título ainda disco, de canção, música, o gênero discoteca como nome, e ela, olha só, a gente vê pela pegada completamente disco a canção, e a canção dela de sucesso mesmo, também de 74, é Doctor's Orders, ou seja, a receita do médico. Ela basicamente vai falar que o médico está mandando ela levar doses maciças de amor, afeto, carinho, compreensão, aquela coisa toda. E a Carol Douglas, o que eu posso dizer dela? Ela nasceu numa das partes mais barra pesada do bairro do Brooklyn, em New York City, filha de uma cantora de jazz, Minnie Newsom, até tem uma canção clássica do grande Cab Calloway, Minnie the Moocher, que supostamente foi em homenagem à mãe dela, que não parava quieta. O pai dela trabalhava numa funerária. O grande, lendário cantor Sam Cooke, primo dela. E ela foi colega de colégio de um dos meus atores favoritos, até falecido, Gregory Hines, né, que era dançarino, sapateado, mas o cantor, eu acho que o filme dele mais famoso do Brasil é O Sol da Minha Noite, tem aquelas cenas de dueto maravilhosas com o Mikhail Baryshnikov. Pois é. A canção Doctor's Orders, que fez grande sucesso, dela foi produzida pelo Meco Monardo, apenas a responsável pela produção do Never Can Say Goodbye, da Gloria Gaynor. Ele lançou meio as duas, meio no mesmo, tipo assim, no mesmo pacote, assim. Só que, claro, a Gloria Gaynor como nome ficou mais conhecida. Ela até, por sinal, né, é um ícone da disco, mas é incrível que as pessoas citam mais a canção em si, Doctor's Orders, do que o nome dela, Carol Douglas. Até eu sei que ela andou, na década de 90, passando por sérias, sérias dificuldades financeiras. O que eu posso dizer também, a canção Doctor's Orders de 74, e dela fez meio que uma sequência em 79, já que uma falava de receita médica, ela fez uma chamada Lovesick, que é doente de amor, né? Lovesick junto pode ser alguma coisa, meio que não existe a palavra saudade, mas seria algo mais parecido com saudade que um substantivo americano poderia descrever. Mas, como é lovesick separado, seria doença de amor, né? Ela também foi muito popular na França. Ela pode ser ouvida nas sessões de filmes como The Sweeper, no Brasil era Os Justiceiros, é um filme policial bem bacana com o Sir Thomas Howell, Os Últimos Embalos da Disco e num episódio de Sex and the City. Ah, vale dizer uma coisa, muitas vezes as pessoas perguntam, né, já rolou muito papo na internet, essas fofocas que o pessoal está espalhando, e no final das contas é tanta gente espalhando que daqui a pouco muita gente pensa que o pessoal acaba achando que é verdade, mas não, ela não é parente do Carl Douglas, do clássico Kung Fu Fighting, não é. Querido, vamos, por favor, para a maravilhosa Doctor's Orders, também de 74? Vamos lá. Hi, honey, it's me. I went to see the doctor today. Cause ever since you've been gone, I had a pain deep down inside. He says there's nothing really wrong with me. I'm just missing my man. So honey, please, come on home as soon as you can. Doctor's orders say there's only one thing for me. Nothing he can do, cause only you can cure me. Set me in my condition, love's the best physician. He's prescribed a Marco Antônio. Que maravilha, obrigado. Eu sabia que tu ia interromper. Essa música é pra nós. Não, não é dá. Inacreditável, não né? Dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. É, grande Carol Douglas, gente. Então acho que a gente pode passar agora cortar, nos anos 80. Cortar aqui. Isso é coisa de criminoso. Não, não, é, realmente. É, no mínimo de quem não tem não conhece gosto música. Musical. É, vamos lá. Queridos, vamos pros anos 80, então, por vambora, favor. Vambora, Rogério. Vamos lá, por favor. Viaje com a Showtime, a máquina do som. Somehow makes it all worthwhile. Marco Antônio. É, pois é, a gente tá nos anos 80, essa cantora aí, Christine, né, como Christine com CH, McVie, M de Maria, C-V-I-E, McVie. Essa canção de 84 não fez sucesso, acho lindíssima a canção, o nome é The Smile I Live For, seria algo na linha de eu vivo por esse sorriso, eu amo esse sorriso. Essa cantora, pessoa que não estiver conectando, vai conectar obviamente com a banda que ela fez parte, teve várias canções que ela compôs pro seguinte grupo que ela fez parte durante vários anos, qual? Fleetwood Mac, né? Um grupo maravilhoso, mas ela teve, no caso isso é da carreira solo dela, que é uma carreira até bem discreta. Ela teve um grande sucesso como cantora solo, né? Também em 84, que é a canção Gotta Hold On Me, que a gente vai ver daqui a pouco um trecho. O Gotta Hold On Me, a tradução seria algo como, no bom sentido, não no sentido possessivo, se é que a gente consegue imaginar, tipo assim, aquela pessoa tem domínio sobre mim, mas no bom sentido, ou seja, eu confio nela para o que der vier, sou daquela pessoa, que é a canção Gotta Hold On Me, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Essa, The Smile I Live For, não fez sucesso. A Christine McVie, o nome dela de batismo é Anne Christine Perfect. Isso, com perfeição. Ela nasceu em 43, graças a Deus está viva. Ela nasceu numa cidade chamada Bowth, B-O-U-T-H, uma cidadezinha na região rural da Inglaterra, cerca de 365 quilômetros de Londres, assim, literalmente no meio do nada. O pai dela foi um dos grandes violinistas da década de 40 no Reino Unido. Ela, como eu falei, integrante do excepcional grupo Fleetwood Mac. O grupo começou lá por 67, ela entrou lá por 74. Ela, na verdade, ela casou com um dos integrantes, o John McVie, em 69, mas não entrou direto no grupo, entrou tipo lá por 74, 75, e num disco também chamado Fleetwood Mac, auto-intitulado, né, de 75, ela tem as canções, são composições dela, Say You Love Me, Over My Head e Warm Ways, que são dois maiores sucessos do grupo. Então não é aquele papo do tipo assim, ah, casou com um cara e empurraram pra banda. Ela, tecladista do grupo, eu acho que o grupo só melhorou com ela. Com o grupo, né, com o Fleetwood Mac, eles estão em cerca de 60, né, 60 trilhas sonoras, incluindo uma comédia sobre rock no gelo, Slapshot, que no Brasil era Vale Tudo, que é com Paul Newman, Rock and Roll High School, clássico, aquele produzido pelo Roger Corman com os Ramones, de Astros e na trilha sonora também, As Parceiras, que é um filme sobre atletas lésbicas, um filme muito legal com a Meryl Hemingway, um filme dirigido pelo Robert Town, o cara que escreveu, o roteirista que escreveu Chinatown, para o Roman Polanski. Corpo e Alma de Mulher, de uma mulher, do grande Davi Cardoso, que a gente já entrevistou aqui. Também, num filme que eu acho supervalorizado, que posso ser apedrejado, me perdoe, mas Forrest Gump. Eu gosto. Tu achas? Gosto. Tu adoras? Gosto muito, mas, muito. Eu acho meio supervalorizado, mas, claro, mas vale a pena, vi duas vezes. Tá. Também está na versão de Cassino, num que eu amo, Quase Famosos, Gente Grande, com Adam Sandler, a Salma Hayek, Comer, Rezar, Amar e Aliança do Crime. Querido, vamos, se não for a ponto, tocar, então aí, Gotta Hold On Me, que essa que é sucesso. Vamos lá. Solo, 84. You're lifting me up, never let me down. Sempre com você. Marco Antônio. Ah, pois é. Então essa maravilha, que legal colocar seu selinho aí, porque apesar dessa canção ter feito sucesso em 84, para variar as rádios brasileiras não dão muito. Legal de ter um espaço aqui. Quero agradecer de coração. Só uma coisinha também, querido, antes. Queria agradecer ao escritor, a gente até entrevistou ele há alguns anos, Ricardo Quartim, que escreveu o livro Os Senhores de Ur. Ele deu alta força intermediando aí, me ajudando, quando eu não estava conseguindo o contato do grande Augusto Mingit. Então, Mingit, então quero agradecer ao Ricardo, agradecer a ti, agradecer ao grande Rogério Alcântara. E nós é que te agradecemos, e o impressionante é o seguinte, né? Como o tempo passa. Hoje você já fala que entrevistamos alguns anos atrás, e para mim parece que foi ontem, viu? Não, é inacreditável. Querida, assim, ó, eu não sei se é a partir de qual idade, não sei se é a partir dos 30, 35, mas aí parece que cada ano passa uns 4, 5 meses, né? É verdade. Olha só, a gente já tá. Cara, a gente já tá em julho, final de julho. Sem mentira, foi anteontem que foi o Réveillon, por favor. E foi ontem que você veio, que eu te convidei, e você aqueceu em vir fazer o programa. Quer dizer, e já estamos indo pro quê? 6 anos. Eu acho que, na verdade, é 5. Eu acho que é 5. É 4 anos, eu acho que é 2016, eu acho que... Não, 2015. Foi 2015? 2015. Não, foi 2015. Não. Foi em... Nossa, então setembro, então é um bloqueio mental que eu estou fazendo para não parecer que eu estou entendendo tão rápido. Setembro ou outubro de 2015. Claro que a gente também demorou um tempinho para pegar bem esse formato, não tinha a primeira entrevista, tá? Então, só posso agradecer o espaço e a gente se fala semana que vem, então, gente. Segunda-feira você estará conosco, 18 horas, para não tomar esculacho do Renzo. Tá, tudo bem, para o Renzo não abusar. Eu já adverti o Renzo severamente, na próxima ele será punido se fizer qualquer gracinha com você. Fique tranquilo, tá? Valeu, tá? Gente, muito obrigado. Beijo, tchau, abraço, querida. Tchau.